Papa Uniforme Lima Sierra Novembro, controle. Que controle? Paciente da área proibida de Camaçari. Estou retornando, a informação aqui não está deixando, não. Eu vou retornar para a ilha. Paciente Lima Sierra Novembro, acione transponder 0115. Esse é o Corpo do Bravo Totão, só temos uma aeronave aqui no pátio, no segundo setor do pátio, posição 10, já se encontra puxado, senão seria agilizado na medida possível. Já conseguiu o contato virtual, está regressando e vai dar pouso no aeroporto do governador, ok? 0 táxi, a direita índia, ponte para a pista no 0 torre, 118, descendo 95, QNH 1023. 023, direita índia, ponte 0110, torre 2295, azul, 4390. 11, acione identificação dessa via chegada a Ponce para o nível 050, ajuste no 023. Ok, descendo via para 5000 na chegada a Ponce. 95, QNH 1023, se possível, agiliza. Fala, meu bravo, Vitor Tango, atualmente observa o Airbus 320 da companhia TAM, após mesmo ultrapassar o Juliette, está autorizado o taxi via Pátio 1, após Lima, mais Quebec, na Quebec, chama a torre para cruzamento em 118, decimal 95. Escola de 47, livre à direita, reporte pista livre. Vai reportar à direita na foto do táxi. Da 3259, livrão. Chama só na 219. Tá confirmando, se você mostrou nada, oi. Confirme? 2195. 219. Aproa, chegada de 040 por aproximadamente 15 minutos. Gente, após desvios, mantenha a proa de conde. Como poderia informar o tal Juliette Serra, o indicativo do heliponto do governador, por exemplo? Aguarde, tal Juliette Serra. Tal Juliette Serra. Juliette Serra, indicativo Serra, Índia, November Delta. Serra, Índia, November Delta, grato. Bravo Totango, está presente após a Quebec autorizar o ingresso na pista 17, taxi via pista, tem que ter direção na bata. Estou autorizando o taxi nem se escuta até o pátio da bata. Boa! O ator está aí? Lima Golf Tango, Skokai dentro de Sunset Flight Level 050, Vaiamari Arrival, QNH 1023. 3859, autorizando ingresso 41, via Juliette, posição 04. 41-04. Para o nível 320. Daí é o 320, 4299. Controle mais pergunta presente. Solicita cancelamento do vento, prossegue 085 visual, seu sistema. Gente, confirme já voado visual na rota? Ouvi já. Plano ISR, cancelado azul 150, tudo bem em condições visuais do 085. Confirme se o estimar de pouso permanece. Permanece. 1247. Mais cargo. Gente. Atenção às aeronaves de aproximação para Salvador, informo chuva moderada sobre o campo, 700 de teto, 3 mil de visibilidade. E após a interrupção da base. Gente, hotel Juliette Sierra tem frequência livre. Mais um minuto para decolar. Servidor aeronave que decolou a frente, mesmo destino em rota. Informe Lima, Sierra November. Papa Uniforme Lima, Sierra November, controle Salvador. Sierra November, controle Salvador, tá na escuta? Lima Sierra November, mantenha a escuta do controle, reporte ao cruzar a Baía de Todos Santos. Gente, Lima Sierra November, informo que recebo 1.000 pés na altimetria, confirme? Tem frequência, mantém 1.000 pés, tem frequência livre para autocoordenação. Nono, desça via para 2.000 pés, ajuste no 023, está autorizado em LS, reporte estabilizado, cancelada a restrição de velocidade. Afirmativo, direto 2.000, sem frente à restrição, é 319, reportagem estabilizada. Lima Golf Tango, reduce to speed 240 knots. Decola pista no zero, primeira curva direita, fechou de saída, Arbor, Cos Elefa, transponde 5531 e o controle 208. Autorizado 300 Brasília, de alta do plano, saída Arbor, transponde Elefa, o controle 1208, transponde 5531. Novamente pista no zero, primeira curva à direita, fechou de saída Arbor e a Cos Elefa, intercepta pelo 17. Comando cotejado, Arbor, transição Elefa, intercepta o PZ 17, conforme o plano, está 3304. Correto, cotejamento, chama para funcionar a posição 07. Negativo. Passado o radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 320. Cadê a El 320? Charlie Mike Sierra Golf. Você escuta, controle. 40 milhas noroeste, afastado de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha 085 condições visuais. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife 1260, com frequência livre para autocoordenação. Recife e a frequência livre. Muito obrigado, bom dia e um excelente trabalho a todos. Obrigado. Tráfego Salvador, bom dia, 1196, correção 2196 da Gol, autorização Porto Seguro, cliente da informação Gillette. A 2196, só um minuto cópia, prepara a saída da aula da BDF. É o BDF, 2196. Pro Recife, 13395. Recife, 3395, 4299. Agora é só um minuto cópia, número 2, prepara a Arapuca, transição Caju. Pouca 2796. Siga. 5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, submantém o nível 190, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju, 203, tá viu? Uma Golf Tango, standby for 2006-1810023, cleared final ILS approach, X-ray runway 10, report status. Standby 1-1-1, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. 7-2-9-5. Proxanel 63-1-1. Proxanel 3-1-1, ajuste no 0-2-3. Continua a aproximação, reporte de volta do campo. Sobre o campo sem chuva, pista molhada. A última aeronave que pousou avistou aproximadamente 700 pés. Ok, 6311 no Ciente, 800 pés, 800 aeronaves, na livre pouso. Ok, 6311 no reporte visual. Passarinho. 2196, já pronto copo, por favor. A sua escolha, 2196. 2196, autorizado Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola, pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, Leda, Bidev. Transponder 5537, controle em 120, decimal 8. Autorizado, conforme 360, decola da 10, direita, da EL, Leda, Bidev. 5537, aciona, 208 é o controle, 2196. Correto cotejamento, chama pronto para posição 06, 2196. A chamada, 2196. Pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 4 nós, pista molhada. 6317. Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola, pista 10, primeira curva à esquerda. Perfil de saída, Puca, transição Caju. Transponder 5534, controle 120, decimal 8. Oxane 6312. Conforme o plano 350, de fora da leste, da esquerda, Puca Caju, 5534 e o controle 1208. Correto, cotejamento, chama para acionar a posição 02. Plano 3179, chama centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Graça, o T3 Salvador, muito bom dia. Vou 1160, passa 180, seja 1 quilo. 1160, via Chagada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 022. Mari, 050, 1022. Ou 1160. Acesso vai direto, salva. Direto de TAP, voo no 1160. Obrigado, voando direto de TAP, voo no 1160. Nós vamos dar um salve, respondo aí, 1-0 ILS X-ray. A Papa Lima Golf Tank complete the final tower, 118.95. 118.95, Lima Golf Tank, thank you. Obrigado, tudo bem, eu estou batendo, obrigado. Oxanero 63 no 1, livre taxi Alfa, após ingresso Patino via Juliette, posição 05. Posição 05, ingresso pela Juliette, 63 no 1. Report 19, the left aircraft landed, has got diplomat Charlie with 500, report runway 5. Eu posso mandar um site para Lima Golf Tank. Sem chuva, pista molhada. Sem chuva, Valdez? Afirmativo, sem chuva. Ok, excelente, obrigado. Alô, voo 2196, posicionamento. Sério? 2196, né, voo, posicionamento. 2196, no 06, estou autorizado a puxar ataque. Motor ataque, 2196. Na Golf Tango, Cleto Land, runway 10, wind 200 degrees, 5 knots. Cleto Land, runway 10, Lima Golf Tango. passar 3304 para o inspecionamento na 7. Na 3304, mantém a posição do navio puxando no 06. Aguardando 3304. Salvador, bom dia, Sam. 3859, cópia, Curitiba. Então é 3859, autorizado Serra Bravo, Charlie Tango, conforme rota, plano de voo, nível 300. Decola, pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor, após telefone. Intercepta, Pesulo 210, conforme rota. Transponder, 5546, controle 120, decimal 8, tá 3859. Afirmativo, autorizado, Curitiba 300, Absoluto 21. Saída 10, curva direita, Arbor, Elefant, Transponder, 5546, controle 1208. Correto, cotejamento, chama pronto, por exposição 04, tá 3859. Chamarei, sim mesmo, 3859. Papa Papa Lima, Golf Tango, e eu acredito que o táxi via Alfa, report de Fort Juliet. Táxi Gol 21996, 173, 3 horas com 15. Autorizado táxi via Pátio 1, Índia, ponto espera pista 0, torre 118, decimal 95, QNH 1022, Gol 2196. Táxi Gol de espera 295, 2196. Para Porto Seguro. É só um minuto, corta para a saída coral. Rota 3304, após o gol, pode iniciar. Já 3304, coordenando com a equipe de solo, pode pôr em 737 livrar o setor, estou autorizado, puxa, chama a tag. Iniciar 3304. Enche a M3 no 2, mantenha a posição, agora para o push. Gostaria do 736, vai acabar com a posição lá no 4. Enche, gostaria do 736, agora só um minuto, cópia. Papa, Papa Lima, Golf Tango, entra em posição. M3-1-2, coordena com a equipe de solo, após passagem do Boeing 737 da Goa Caldo, autorizado por chama táxi. Salvador, no dia 2196, ponto de espera 104. Voo 2196 autorizado, a linha de decolar pista 10, vento 210 graus, 4 nós. A linha decola da 10, 2196. 2. Autorizado final do procedimento ILFX2 da pista 10, repasse estabilizado. É pro 1160? Pro 1160, afirmativo. 1160 para 2000. Pode estar estabilizado, gol no 1160. Passada 2733, autorizada Serra Bravo, Lapa Serra, conforme rota, plano de voo, nível 100. Decola, pistão no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, coral, onde se recepta Golf 677. Transponder, 0260, controle no 208, Fusera 2733. O Fusera 2733. 76, autorizado o posto seguro, compasso Lima, nível 100, decola da Lama 0, curva direita, saída Coral, a qual precisa Golfinho 77, aciona 0260, controle de 08. Correto, protegimento, sinalização de problema no parte militar? Confio, por favor, para sair do 76. Sou ouvido. Gente, para acionamento, chama a torre em 118 decimal 95, Força Aérea 2735. 3304-1168 a bordo, Atena, Guarulhos, 4 horas. Gente, inicialmente mantenho outra vez a posição 62, Atena 3304, confirma somente o POB, após ser autorizado o tanque, seguindo o Airbus 320, iniciando o Puxino 02, correção, a técnica de Puxino 02. Controle Salvador, bom dia, 2196 da Gol, saída da El. Gol 2196, contato radar, via saída da El, submantenha 360. 360-2196. Autorizado táxi à direita, Índia, ponte para a pressão 0, torre 118, decimal 95, QNH no 022, no XN 6302. A 3304 segue o táxi do Airbus 320 da Avianca, da ponte para a pressão 0, linha Índia, torre 118, 95, QNH no 022. 022, seguindo o avião, catar 3304. Salva para Lima, Gustango, BRL of the traffic, ativa o left side, Airbus 320 of the company 10, RTDs, you are ready to enter the April 1 via Juliet and 2 Lima. Call me on Lima. Controle 2196, possibilidade de manter pro 190, evitar formação. Após desvio, vou em Leda. Após desvio, Leda, 2196. 95. 95. Prossiga. Até o hotel autorizado, reporte para o cruzamento da pista, o 2733. 1895, obrigado, PJ. E Salvador, muito bom dia, gol no 160. Estabilizado em ILS X-Ray da pista 10. Uno 160, bom dia, ajuste 1022, continua a aproximação, reporte visual. É, a última aeronave que pousou, avistou com 500, porém deu uma cena melhor. Aí, reporte visual com campo. Estou estimando um teto de 800 a 1000 pés. 800 a 1000, sem chuva, né? Sobre o campo, sem chuva, pista molhada. Muito obrigado. O Xené 6312 mantém o ponto de espera. Lima Golf Tango, eu sou expect via Lima, Mike, Quebec, Cal Tower, on the Quebec to 118.95 to cross the runway 17. Lima, Mike, Quebec. estou a 800 pés, está embaixo travado. Voo no 160. Então 160, pouso autorizado 190, vento 230 graus, 4 nós. 230 com 4, sigo o pouso, voo no 160. April 5, clear to cross runway 17, when parked at the pre-frequency. Can I get 3, 1, 2, and close the one up? I can't maintain it. Via 30, via chegada a Mari, desça até o nível de voo 060, ajuste no 022. Via 060, no 60, solo 08, libera direito e chame solo 121, decimal 9. Direito 129, meu nome é Rezendo. Direito 3859. Voo 2196, chame Centro Recife nas frequências 126.95, alterna 133.25. 12695, alterna 3325, 2196. No 3395. 3395, obrigado, vamos embora. Oi, Salvador, TAM 3304, só uma parada agora. Após a rolagem da Avianca Lima, mantém o TAM 3304. Após a Avianca Lima, mantém 3304. Na 2 de colônia 21, no controle, 1208, boa. 208, boa, até a volta. O Xané 6312, contato radar via saída PUCA, submantenha 350. Via PUCA, 350, via 350. Era 273, canal até praticamente aqui. 2736 autorizado, cruzamento na Delta, chame o solo 219. Autorizado, cruzamento aqui, chame o solo 219. Abatão Romeu também aqui. Prossiga. Confirma. Lima 9, bem tirado do plano, Tarek. Para o táxi, eu tá 3663, 171 a bordo, 415, confins. Autorizando o táxi, você está através da posição 62, está 3663. Gente, eu estou através do 06, tá? 3663. Capitão Roberto, confirma novamente o horário do plano, por gentileza. Gente, no 225. Só um minuto de coordenação com a sala aí. A primeira nave. Gente, Mike Romeo, confirma o horário da notificação. Táxi, Otan 3259, ano 73 a bordo, 4h40, de autonomia, Guarulhos, alterno. Autorizado o táxi, à direita, Índia, ponte para pista 10, torre 1895, o QNH 10022, Otan 3259. 1022, 3859. Otan 3663, autorizado o táxi, e a parte 1 no Índia, ponte para pista 10, torre 1895, QNH 1022. Reporta visual com o rebote 320 da companhia TAM, após o mesmo livrar Juliette, autorizando ingresso e a posição 10. Ok, está autorizado ingresso até a posição 10, visual que a nave passou através do 62.1160. Contato radar, via saída ABO, submantenha 300. Via saída, sobe a 300, alguma chance de voar Elefa ou Arbor da presente? Inicialmente o perfil TAM 3304 tem duas aproximações do setor 2. 3304 aqui, Alfa, reporta antes da Juliette. Aqui é Alfa, reporta antes da Juliette. Pronto no ponto para 10. Ali é Matias, 3859. 63112 confirmou aí por quantas milhas? 6311 agora só um minuto contra o barulho. Se prepara a saída da El Leda Mótica. Mas escuta, verdade. Do 2590, informa o tráfego 2 horas, 27 milhas, rumo oeste, passando 4 mil pés em ascensão, é 2320. Cliente, gráfico. 3304, informa o tráfego 11 horas, 25 milhas, rumo nordeste, passando 070 para o 050, Alfa Tango 72. Cliente, tá 3304, informa que vai ter que manter a proa 280 por 15 milhas, para evitar uma formação à esquerda. Livre desvio após desvio, voa Elefa, TAM 3304. Livre desvio após Elefa, 3304. Obrigado. Azul 2590, sem restrições, deixa para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista 10, responsabilizado. 2 mil pés, reportado estabilizado, 10. Canal 63102, confirme, irá manter que proa por quantas milhas? É, estou na rota agora, senhorita. Autoriza direto a proa do Aracaju? Ordenando o consenso, só um instante. Ok. 63102, autorizado Romeu Fox 098. Poxa, muito obrigado, estamos na proa agora, Romeu Fox 098. chamar o controle, 3259, boa. Controle 208, uma boa viagem, decolou aos 27. Valeu. Mono 630, sem restrições de altitude, desça para 3.000 pés. Ajuste na 022. 3.000 com 1.022, 1.630. Controle, boa, TAM 3859 na Argo. TAM 3859, contato radar via saída Argo, submantenha 300. 300, TAM 3859. Oxané 6312, chame centro Recife nas frequências 126.85, alterna 125.45. 126.45. Plano confeccionado, seu nome é só IES, nós estamos aqui, seu plano ativo. Alinhar e manter cabeceiro 90. Azul 2590, confirma efetuando mais algum desvio? Negativo, interceptou o ILS agora, 2590. Qual a sua posição? Já passará. Papatão Romeu, Adriano, Autorizado Serra, 90. Charlie Lima, conforme rota, plano de voo 1 no meu pé. Decola 17, primeira curva direita, ingressa corredor axé, transponda 0157, o controle 1208. Correto, contagiamento, confirma o POV na bata. Gente 01, informe para acionamento, chama a torre 118, décima 95, no patão Romeu até o Yankee. Bom dia, corrigindo. TAM 3663 é o Motiva Leda Motiva. TAM 3663, contato radar via saída da EL, submantenha 300. Teste sobre a saída para o 300, TAM 3663. Uno 630, confirma efetuando algum desvio? Negativo. O ILS 2590 azul. 2590, complete nosso procedimento, chame Torre Salvador, 118, décima 95. 1895, bom dia, bom serviço, 9 horas. Bom pouso. Obrigado. 1630, informa que está ligeiramente à esquerda, uma milha da Star. Assim. Está para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, ILS X-Ray da Pisão 90, reposta estabilizado. Aqui para 2.000, reposta estabilizado, 1630. Azul 2590, estabilizado e ele é 7 milhas. Azul 2590, ajuste 1023, continua a aproximação, reporte visual com campo, sem chuva sobre o campo, pista molhada, estimada é de um vento de 1.000 pés, reporte visual. Positivo, reportado visual, 2590. Pode para ingresso. Projeto TAM 3663, autoriza para o de Leda? TAM 3663, inicialmente mantenha... Não, negativo, autorizado Leda. Gente, graças. TAM 3304, chame centro Recife nas frequências 128.8, alterna 126.0. 1288, 1260, TAM 3304, bom dia. Salvador e também a radial. Tu usa 600 pés da camada aqui? vou reportar quando o visual para o seu ter a base da camada. Agora sim, visual 680 pés. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 190 graus, 4 mais. Livre, pouso 1-0, 2-5-0. Atmosfera 2733, decolou aos 31-208, boa. Michael Delphi, apenas confirma, radial 035, 128 milhas. 30, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. É, confia, 185? 118.95. 1895, 630. Vou encerrar para a coordenação se eles tiverem um plano de ativo. Só vá no minuto, Michael Romeu Alvo. Estaremos coordenando. Está na 6250, via chegada a mar e desce até o nível de voo 050, ajuste na 023. Mar é o 050. Controle, Salvador, Maria, o Fortaleza 733. Era 2733, bom dia. Sônia, código transponder 0260. Era 260, Sônia 733. Salvador, muito bom dia, o Azul 2590 livrou na sua escuta. 2590, solo 3521, decimal 90. 290, código do transporte, passa aí 2733. Para 2733, contato radar, passa 2600 pés, saída coral, sub e mantenha 100. Saída coral, sobe e mantém 100, passa 2733. Aquilo bate o 3, velho. Caraca, o azul desse país. Beleza, já estava agora só um minuto. São 3859, chame Centro Recife nas frequências 128.8, alterna 126.0. Segunda Recife, obrigado e boa, são 3859. Vamos de abraço na escuta. Confirma somente a radial que se distancia aqui da RMA. Gente, era o mesmo, conversa um minuto. 2733, autorizar direto coral. Direto coral, Fortaleza 733. Salvador 3663, desviou à direita, coroa 230 por aproximadamente 20 milhas. 230 por 20 milhas, livre desvio, está 3663. Gente, praticamente através de Ledo, gente. Gente, após desvio, vai Ledo inicialmente. Autorizado etapa, essa né, 6250. Etapa do final do lugar da 6250. 630, solo aos 37. Ao livrar a direita, solo 21, decimal 90. Não. Após o desmonte, bateu 6630. Lembra o voo 630, estava no procedimento de pouso ainda? Gente, perdão, solo aos 37, direito no 219, nem entra. 219, muito obrigado, 630. altura 630. Bordo 630, livre taxia Alfa, Juliette, ingresso 41, na posição 06. Alfa, Juliette, 106. Nível de voo 060, ajuste na 023. Papa Mike Romeo, favor, assim, pronto, cobre. Papa Mike Romeo, grupo de Sul, Santa Luz, 510, rota direta, decola, partindo em Rimar, Cúpula Norte, coordenação com a torre, em 1-1-8-9-5, transponder, aciona 0-1-3-3, e o controle no 208. 33-95, alterna, 1-3-3-25. 1-3-3-9-5, a secundária. 133.25. Desculpe, senhorita, eu não entendi a frequência. Pode confirmar por 3663? Não, 3663. Chame Centro Recife nas frequências 133.95, alterna 133.25. Ah, ok. 133.95, alterna 25. Obrigado. 3663. Estimativo, vovô. 319.4. Xeremia 3 e 9, pronto, 4. Utilizado treinamento, chame pronto para a decolagem. Bom, meu então, já para trazer o grupo de Zunça, bom, conforme rota plano de voo, a 2.000 pés da GR. Decola a partir da Inrimar, com plano norte, em coordenação com a torre, 11895. O transponder aciona 0137, o controle é no 1208. No plano está apenas 2.000 pés. Então, autorizado 500 pés. Pronótico. 0157. 0157, mas a presente a chuva retorna para o céu 35. 20. O meu hotel Yankee. Agora transferência para cima. Tá bom. Eu já bravo, confirmou o problema na Irmã para transferência de comunicações. Gente, 3 a bordo para acionamento na Irmã, chama a torre 11895. Circuito chame torre Salvador, 118-95. Levante, 118-95. Solo, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa fora do solo aos 4-1 pro A Norte, aguarde transferência, acionada 0132. 0132 acionada, aguardando a sua transferência, Mike Romeo Alfa. Tô aí, Papa Loma da Yankee. Prossiga, Romeu, hotel Yankee. Meu hotel Yankee tá retornando na 35. Esqueci ela pôs na 35, 170 graus com meia dúzia de nós. Afirmativo, tem uma chuva aqui no farol de Itapuã aqui, muito pesada. Gente, então é o poste na final da 35, Romeo T. Yankee, 1023 no ajuste. É o poste na final da 35. É o poste estabilizado, 6250. Tem aqui? Afirmativo, é poste na final. Romeo Alfa da presente, controle 208, até o regresso. Até o regresso, bom dia. Você falou com o Romeo Alfa, Mike Romeo Alfa. Papapá, Mike Romeo Alfa, prossiga. Decolado animado, pessoas, falou de Santa Luz. O sistema vai, pouso lá, 13.40. Papapá, Mike Romeo Alfa, mantenha-se em condições visuais. 500 pés, ajuste em Salvador no 022, reporte livrando a CTR de Salvador. Livrando a CTR, reportará mais ou menos. Tá, fica atento a pássaros, na final, bordo autorizado, pista 35, vento 1 no 60 graus, 8 nós, pista molhada. Matheus, o pouso já vai prosseguir direto para Bata. Salvador, bom dia, Romeu 648. Romeu 648, bom dia, via chegada a Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 023. Via Mari, 050 na 023, igual na 648. Olá, Salvador, bom dia, 2710, informação de uma autorização? 2710, prepara a saída Conde para Aracaju, e agora a cópia. Romeu Hotel Yankee, solo aos 44, liberar para Bata, estacionar 58. Bom dia. Bono 648, autoridade direta e TAP. Gerais e TAP, Bono 648. Romeu Alfa de Machiari, prossiga. E autorizando Serra Brava Mike, então, conforme rota, plano de voo no nível 430. Decola pista no zero, primeira curva à direita no perfil de saída Arbor Eleva. Transpondo em 5571 e o controle no 208, apenas confirma pista no zero, pista no 7. Correto, cotejamento, confirma somente o PAD para o veículo.